explicar. Eu sou um mensageiro que não se calou. As mensagens que eu te trago vêm da parte do Senhor. Aquieta seu coração, irmão, não precisa temer. É o verdadeiro evangelho pra te fortalecer. Pra quando você tiver caído, ele te erguer. O Senhor está contigo pra te fazer vencer. Eu trago mensagem de paz pra quem vive na guerra. Eu trago mensagem de vida pra todos que estão na terra. De um Deus que cura a ferida, de um povo que erra. Eu ainda sou aquela mesma ovelha que ainda berra. Nasci profeta, irmão, eu tenho uma missão. Levar mensagem da cruz a todo coração. Levar a luz pra quem vive na escuridão. Pra enxergar que só em Jesus Cristo há salvação. O mestre tá te chamando pra viver em santidade. Tô falando do evangelho, não de religiosidade. É muito mais sério, é pra eternidade. O refrigério pra sua alma, o grito pra liberdade. O Senhor quer o seu bem e te fazer feliz. Se o pecado te faz refém, corta esse mal pela raiz. Fique firme no Senhor, não deixe o mundo te dominar. Você tem que influenciar o mundo sem deixar ele te influenciar. Quantos dos nossos foram influenciados e se calaram? Quantos se iludiram? Quantos se entregaram? Quantos abandonaram a missão e do verdadeiro evangelho, irmão? Desacreditaram. Traficante procura Jesus, médico procura Jesus, prostituta procura Jesus por toda a cidade. Viciados procuram Jesus, todos procuram Jesus. Jesus procura quem eu adoro, espírito em verdade. Eu sou um mensageiro de um Deus verdadeiro que não se calou. Só que as minhas mensagens são de vida pra que a sua vida seja farta. Mensageiro não descarta nenhuma possibilidade de levar as mensagens em cada canto da cidade. Pra tentar me parar virão uns empecilhos, mas a mensagem que eu entrego é do pai para os filhos. A maior mensagem que o pai entregou foi seu filho na cruz. Então receba essa mensagem e creia em Jesus. Sou mensageiro estrategista no meio desse campo minado. Não vou abandonar o barco só porque eu mato agitado. Por Cristo eu sou preparado pra te levar o melhor. Eu já pensei em me calar, mas a missão é bem maior. Eu não vou me dobrar, irmão, diante de Baal. Eu só me dobro diante do grande general. Deu pra você entender o quanto isso é sério? O que eu te trago é o mais puro evangelho. Sem máscara, sem barganha, sem pirotecnia. Que te afasta da religião, te livrando da esquizofrenia. Que te fortalece pra continuar sua correria. Que te faz caminhar de fé em fé, com sabedoria. Cada tinta da caneta, cada letra tem valor. São mensagens pro planeta, do grande criador. Sou apenas um mensageiro que Deus enviou. Despenseiro do evangelho, discípulo do Senhor. Levarei as mensagens de vida em todas as nações. Nos becos, nas avenidas, dentro das mansões, nas celas dos presídios, centro de recuperações. Deus está comigo, preparando os corações. Nada pode parar o mensageiro do Senhor. Ele levará as mensagens onde preciso for. Não existe barreira nem obstáculos que possam parar. As mensagens chegarão, irmão, custo o que custar. Eu sou um mensageiro